Do copo d'água exata e pura sobre a mesa, a fatia de pão na alvura. A sombra do copo d'água exata e pura sobre a mesa, a fatia de pão na alvura. Na dourada teia da harmonia, o rio murmurando o segredo das histórias que eu não sei contar. O roxinol solto e preso na dourada teia da harmonia, o rio murmurando o segredo das histórias que eu não sei contar.